derrota. Fizeram tudo pra te ver no chão. Muitos lutaram contra a sua vida, tentando impedir sua saída dessa grande provação. Pensaram que você tinha morrido, contando as horas pra te enterrar. Mas Deus se levantou do seu trono e disse: filho meu, derrota pra mim não existe. É hoje que eu vou te exaltar. Vão ver, vão ver. Vão ter que olhar pra cima pra te ver. Vão ter que aplaudir sua vitória. Quando pensaram que era derrota, Deus decidiu vitória pra você. Vão ver, vão ver, vão ver. Que você saiu da prova, todos querem estar perto de você, pra sentir o gostinho da tua vitória e se aproveitarem da sua hora, só querendo se fazer. É assim que acontece, mas Deus não pretende dividir. Surpresa de Deus, a honra que Ele deu só pra você. Aproveite esse momento com humildade, sem soberba, sem orgulho, sem vaidade, e deixando Deus aparecer. Vão ver, vão ver. Vão ter que olhar pra cima pra te ver. Vão ter que aplaudir sua vitória. Quando pensaram que ia